Vou iniciar a nossa conversa com a população taquarense, com aqueles e aquelas que nos acompanham tanto pelos veículos de forma online agora, neste momento, à noite, na terça-feira, mas aqueles que também vão estar nos acompanhando pela Rádio Taquara na quarta-feira de manhã. Hoje eu escutei a entrevista da ministra, secretária especial da Presidência da República, a Rádio Gaúcha, a ministra Damares, né, que é do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. E ela trouxe alguns informes que eu quero repassar à comunidade taquarense. No dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Pensem, e nós já somos sabedores, porque por reiteradas vezes eu já trouxe esses números aqui nesta casa para o debate, 88% dos abusadores de crianças são homens e próximos dessas crianças. Diminuiu em torno de 18% das denúncias agora em 2020, do mesmo período de 2019. Para vocês terem uma ideia, 2019, o Disque 100 registrou 20 mil denúncias ao dia no que se refere à questão da exploração sexual. E agora 18% a menos. Ontem, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, a gente recebe esse dado de forma consternada e também de forma a que a gente possa se somar à luta e combate à exploração sexual, porque essas crianças não estão sendo vistas. Essas crianças estão dentro das suas casas. Elas não estão mais na creche, elas não estão na escola de educação infantil, elas não estão na escola, elas não estão na igreja, elas não estão brincando na rua, porque é sempre o adulto que identifica a situação de violação e de violência nas crianças. Então, nós temos hoje esse dado alarmante que a ministra trouxe, de que 18% é o déficit de denúncia no Disque 100. E isso é muito grave, porque, só para vocês terem uma ideia, em 2018, foram 60 mil casos de estupro de crianças. 66 mil casos, isso é muito, é um dado muito alarmante. Por hora, 4 meninas de até 13 anos são vítimas de estupro no Brasil, por hora. Então, cada sessão que a gente está aqui, de 3 horas, quantas meninas sofreram abuso ou foram estupradas? 12. Nós, aqui no município de Taquara, a gente tem um projeto, um programa, é lei, que se chama Meninas Cidadãs. Nós temos 3 psicólogas que atuam no contraturno da escola, trabalhando com os processos de identificação de violação, situação de negligência, para que essas meninas consigam se proteger e constituir o seu protagonismo e também a pauta da sororidade. Então, eu queria deixar aqui registrados esses números, porque é bem importante que a gente possa tê-los, possa visualizar isso, para que cada um de nós se some nessa luta. Essa luta não pode ser somente desta casa legislativa, que eu sei que se empenha muito na proteção da infância, mas tem que ser de todo cidadão e de toda cidadã taquarense. A gente precisa olhar para o lado e ver o que está acontecendo na casa do meu vizinho, não para se intrometer na vida, e sim para proteger uma pessoa em desenvolvimento. Vereador Telmo, eu quero te parabenizar pela sua proposta de criação de uma comissão especial para analisar a questão do impacto econômico do coronavírus aqui no município e também para alinhar algumas estruturas de retomada do desenvolvimento econômico. Pensem que 32,8 mil demissões aconteceram no Brasil no setor calçadista, sendo que 8,93 mil foram aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente viu aqui na região muitas empresas fechando. E hoje, né, a Presidência da República aprovou, aliás, o Senado, o Congresso Nacional aprovou a lei que concede linha de crédito especial para micro e pequenas empresas durante a pandemia, com o juro de 1,25% aditivados à taxa Selic. Então, o micro e o pequeno empresário que está escutando agora, entrem em contato, entrem no site, conversem com seus contadores, entrem em contato com essa casa legislativa aqui para buscar maiores informações, para buscar esse crédito de forma emergencial. Uma boa semana a todos e todas.